Porque enquanto o mundo tá girando, o vacilão tá lá parado achando que tá boiando. E não tá boiando de bobeira, tá giboiando. E enquanto o vacilão tá lá, ó, paradão na dele, o mundo tá girando, as coisas tá acontecendo, o mundo tá evoluindo, as pessoas tão crescendo e ele tá o quê? Giboiando. E quando o mundo gira, vacilão roda, sabe por quê? Porque uma hora, seu moço, você vai ter que acompanhar a rotação. E se o mundo já girou demais e você ficar parado, na hora que você rodar, vacilão, você vai rodar demais. E você não vai aguentar a tonteira. E aí você vai ajoelhar. E quem sabe de joelho você aprende a rezar. Tomara! Então, seu vacilão que vê o mundo girando e tá paradão, faço nada, seu moço. Que uma hora você vai ter que rodar para acompanhar o resto do pessoal. Então, se você tá jogando coisa boa pro universo, o universo vai te devolver coisa boa. Mas se você tá jogando coisa ruim, seu moço, pode ter certeza. Não subestima não, que as coisas ruins vai voltar. A lei de ação e reação, ela não falha. Não falha mesmo, seu moço, a vida é bumerangue. Tudo que vai volta, seu moço. Não tem jeito. Assim que é e assim que é mesmo. Não tem outro jeito de ser, seu moço. É, ué. Por mínima que seja a maldade, o que vale não é o ato, é a intenção. O ato de você matar e de você pisar no rabo de um cachorro, normalmente todo mundo vai falar que matar é pior. Mas você não sabe qual foi a intenção do outro que matou e a intenção do que pisou no rabo do cachorro. O que pisou no rabo do cachorro pode ter tido uma intenção pior do que o que matou. Pode. O que matou pode ter sido simplesmente por impulso para se defender. Não teve uma premeditação ali de que iria fazer o mal para alguém, simplesmente foi uma emoção. E o outro não, o outro premeditou pisar no rabo do cachorro para ver ele gritar. Salve, seu moço! Claro, Exu Mirim! Salve, seu moço! Exu Mirim é Mojubá! Tamo aí, seu moço! É? Aparecemos de novo! Eita! Achou que nós não voltávamos, mas nós voltou. Voltou! É, nós voltou sim, seu moço. É, coisa boa! Qual que é o seu nome? Seu Exu Mirim, Zezinho da Encruzilhada. Eita, Nossa! seu moço. Ei, Chumirinho. Chumirinho, você também tem aquela veia de atuação de gostar de fazer a máscara cair? É o que eles falam, né, seu moço? Ah. Mas como eu venho sempre dizendo, seu moço, Ah. a gente gosta de deixar a máscara na cara dos outros pra esperar ele mesmo deixar ela cair. Ah. Sabe por quê? Por Porque quê? nós não tiramos as máscaras de ninguém pra não falar que foi nós que tirou. Nós deixa ela cair pra ele ver que é uma suscetibilidade que ele tá sempre ali a ser causado pela própria falsidade dele, seu moço. Se ele é falso, uma hora ele vai trupicar nas próprias mentiras que ele mesmo fala. É desse jeito. Mirim. É, seu moço. Então você acha que se, por exemplo, alguém for lá e vou tirar suas máscaras agora, daí cresce outra, né? Porque não caiu natural. É, não adianta de nada. Você derruba um, ele põe outra. Porque quem tem máscara, ele tem um arsenal ali escondido. Ah. Essa aqui é pra eu fingir que eu tô triste. Essa aqui é pra eu fingir que tô feliz. Essa aqui é pra eu fingir que gosto de você. Mas na hora que a verdadeira máscara cai, aí não tem jeito, seu moço. Sabe por quê? Porque quando a máscara cai, o sujeito não tá esperando. Então ele não trouxe a reserva na mala. E aí tem que ficar de carão limpo pra todo mundo. Nossa. E aí o bicho pega. É, seu moço, é desse jeito. Por que as pessoas têm dificuldade de ficar de carão limpo? Porque a pessoa tem medo da verdade, né, seu moço? Ah. Tem medo de ser julgado. Ou porque ela quer conquistar alguma coisa, sendo que ela não é. E aí ela tem que fingir ser alguém pra que ela possa agradar aquele outro que nem sempre necessita dele fingir ser alguém. É, seu moço. O mundo tá cheio de falsidade, né, seu moço? O mundo tá Nossa. cheio de uma pessoa querendo tirar vantagem em cima da outra. É. É, e aí quando você tira vantagem em cima do outro, tem outro pra tirar vantagem em cima do você. É mesmo. Então é melhor todo mundo se ajudar, ficar todo mundo na boa, na paz, ajudar o irmão que o irmão te ajuda. Em vez de montar no outro irmão e ser montado depois. Nossa. É bem melhor. Você não acha? Sim. Eita, nossa. Mirim, você falou sobre tem gente que quer fazer bonito para quem não precisa? É, ué. O que vocês mais faz? Agrada quem não quer, para fazer o que não gosta, para conquistar o que não precisa. Em vez de vocês focar nas pessoas que vocês gostam, fazer o que quer e se sentir satisfeito com o resultado daquilo, vocês querem viver de ilusão, vocês querem viver de aparência, em vez de viver com o que tem no coração. E vale de quê? Vale de nada. Vale de nada. É a mesma coisa de você viver uma vida que não é sua, seu moço. Nossa. Tá vivendo por alguém que não é um alguém que te interessa. Tá se fingindo de você. E lá no final das contas você vai ver que você não sabe nem quem você é mais, de tanta Ixi. gente que você fingiu ser. Nossa. E aí fica complicado, né, seu moço? Eita. Se você não sabe quem é você de verdade, aí complica. Porque aí a confusão fica maior. Será que eu sou aquele moço bonzinho? Ou será que eu sou aquele moço agressivo? Será que eu sou aquele moço egoísta? Será que eu sou aquele moço humilde? Só teu coração sabe, se o seu coração não sabe quem é você. Ih, meu irmão, ficou difícil. E uma hora você vai ter que lidar com a verdade. Não tem como, seu moço. Uma Nossa. hora ela chega, a máscara cai e aí você fica de cara limpo. Desse Claro. jeito, seu moço. Nossa. E você disse o que as pessoas têm a ganhar de ser honesto e verdadeiro? O que elas têm a ganhar? Honestidade e sinceridade dos outros. Se você é honesto e verdadeiro com as pessoas vão ser com você. E aí, por consequência disso, você vai viver uma vida real, não vai viver uma vida de ilusão. Vai viver uma vida com pessoas que são honestas ao seu lado, em vez de gente que só quer te enganar. Porque você é a lei daquilo que você busca. Se você busca iludir as pessoas, se você busca ser falso com o outro, é isso que você vai achar. Falsidade do outro e alguém que só precisa de você nas horas que ele tá necessitado de algum favor. Nossa. Você acha o que você busca? Tô buscando ganhar vantagem em cima do outro? Vou achar alguém que quer ganhar vantagem em cima de mim. E assim você vai vivendo. Nessa troca recíproca, sem você perceber que as coisas tá rolando do jeito que tá. Porque você age desse jeito. E aí Nossa. complica tudo, né, seu moço? Aí fica difícil. Você é a lei daquilo que você busca. Com certeza. Aquilo que você busca, você acha. Se Não eu tem busco como. amor. Se você busca amor, você acha amor, uai. Oh. Se você busca falsidade, você acha falsidade. Mas se buscar, você fala assim, não é sair procurando, é emanar um sentimento. Exatamente. É agir dessa forma. Se você age dessa forma, consequentemente, o que vai vibrar do você é isso, seu moço. É isso que vibra. Se você age dessa forma agirão com você. Ama pra ser amado. Não é sair por aí procurando o amor. O amor tá, já tá aqui dentro. Você não tem que procurar, você só tem que espalhar. Porque ele já tá aí. Então você espalha, que aí alguma pessoa vai receber e vai falar, opa, recebi um amor ali. Eu tenho que ser recíproco com esse amor. Vou dar amor de volta. E é assim que acontece, seu moço. Eita. E assim vai sendo. Alguns dizem que quando Exu Mirim chega, já chega na voadora. Como é que é o teu estilo? Depende, né, seu moço? Se eu pegar muito impulso, tem que ser na voadora. Se for de pertinho, vai na rasteira mesmo. Tem que ser, olha. Tem que ser o que me tá ali, né? Na mão. Se eu tiver poder pegar um impulso de longe e o cara tiver esboiando, aí não vai por trás. Se o cara tiver de bobeira, nós espera ele esboiar. Porque enquanto ele tá de bobeira, não dá pra fazer nada. Como é que é tá de bobeira? Tá de bobeira, seu moço? É quando você tá ali, tranquilão, mas tá atento em tudo que tá ao seu redor. Você tá jiboiando, é quando você tá ali, vegetando pra malandro te passar a mão. Aí você tá jiboiando. Jiboiar não é legal. Esteja sempre de bobeira, mas nunca jiboiando. Essa é a lei do seu menino da encruzilhada. É, seu moço, é desse jeito que funciona. É assim. Claro. Então, quando a pessoa dá um exemplo de uma pessoa que está, por exemplo, você fala jiboiando. Vou te dar um exemplo, seu moço. Você tá em pé, parado, na rua, tranquilão. Se chegar um fulano querer te dar uma rasteira, você vai ver. Você vai Porque no você tá quê? de bobeira ali, você vai ver. Porque você tá de bobeira, mas você tá ali, ó, atento. Ó, Ah. fulano tá vindo pro meu lado com uma intenção de uma rasteira. Vou levantar o pé que ele passa direto. Agora eu tô jiboiando, eu tô o quê? Vegetando, esperando o malandro me passar a rasteira. E aí, enquanto eu tô aqui, ó, olhando pro céu contando as pombas, malandro veio, ó. Pendeu a rasteira e eu nem vi quem foi. Ah. Aí eu jiboiei. Se eu jiboiei, eu tomei pra dentro. Se eu tomei pra dentro, é porque eu não tava de bobeira. Não tava atento. E aí, malandro veio, passou a rasteira em mim. Não vi quem foi, olhei pra trás e assumiu, cadê? Jiboia não. Esteja sempre de bobeira, mas nunca jiboia. Essa é a lei do Merim da Cruzeirada. Essa, o moço é desse jeito. Como é que você interpreta esse comentário? Às vezes a vida traz problema para fazer sapo pular. Às vezes a vida traz problema pra fazer sapo pular. Eita, seu moço. Às vezes, seu moço, tem muita gente que tá ali de sapão, jiboiando. É, tá lá de sapão, jiboiando, só no Ebet Webet, achando que a vida tá feita na beira da lagoa. E aí vem o cobrão pra mostrar ele que ele tá de bobeira, não. E aí o sapo tem que pular pra se virar. Sabe por quê? Quem tá estagnado na zona de conforto tá suscetível ao desânimo. Quem tá suscetível ao desânimo já entrou na perdição, seu moço. E se você tiver ali sempre em movimento, você pode ter certeza que os seus passos vão ser contados e uma hora você vai chegar no lugar que você quer. E se você ficar parado, a margem não vai chegar até você. Eu sei que tem que chegar na margem, seu moço. Não é esperar o rio banhar seus pés, é caminhar perante o rio pra lavar os próprios pés. Entendeu, seu moço? É assim que funciona, desse jeito. Cara, É, uai. como é que o Mirim define uma pessoa que a gente pode chamar de vacilão? Eita, vacilão! Vacilão tem pra todo lado, né, seu moço? Olha. Vacilão é aquele que acha que pode tirar vantagem em cima dos outros que ninguém tá vendo. Vacilão é aquele que acha que a lei divina não vai se cumprir sobre ele. Vacilão é aquele que acha que enquanto ele tá tirando os 5 realzinhos da carteira do outro, a câmera não filmou. O olho tudo vê. Vocês acham que não vê, mas vê. Olha. O tal do jeitinho não funciona pra nós. Esse tal do jeitinho sempre tem alguém na espreita te olhando, seu moço. E te olhando de longe, porque de longe você tá jiboiando e não percebe que tá sendo vigiado. É, seu moço, é assim que acontece, é desse jeito. Fala mais, menino, sobre esse olho que tudo vê e as pessoas não prestam atenção. O olho que tudo vê. Sabe por que que as pessoas não prestam atenção? Eu vou te falar o porquê. As pessoas não prestam atenção porque fica jiboiando e vacilam, acha que consegue tirar vantagem em cima dos outros sem que ninguém perceba que aquilo ali tudo vai ficar por ali. E uma coisa eu te falo, vacilão, não existe crime perfeito, rapaz. Uma hora alguém descobre. Não tem como. Todo crime deixa pegada, toda pegada pode ser seguida por um detetive. Independente de qual seja, seu moço. Pode ser uma figalha do seu chinelo, mas se tiver de achar, nós vai achar e vai saber o que você fez. E aí a lei vai se cumprir, porque o olho já viu, seu moço. Nossa. Ele já viu, e tudo que você planta, você colhe. Então o olho que viu vai falar: tá na hora da sua colheita, seu moço. Lembra daquele plantação que você fez de justiça? Aquela plantação que você fez de hipocrisia? Vai voltar, seu moço. Porque a vida é isso aí. A vida é igual um carrinho de bate-bate. Você pode achar que você agrediu o outro ali, mas uma hora vem outro e te agrede também. Então nunca você tá suscetível, você nunca tá em vão. Você tá sempre suscetível, seu moço, a poder sofrer um ataque daquele que você não vê. Sempre, seu moço. Então, esteja sempre de bobeira, mas nunca jiboiando. Porque quem jiboia, malandro passa rasteira. É assim que funciona, é assim mesmo, seu moço. Comenta essa colocação aqui. O mundo gira. E vacilão. Roda, seu moço. Roda que nem peão. Até ficar tonto cair no chão. Roda. Sabe por quê, seu moço? Porque enquanto o mundo tá girando, vacilão tá lá parado achando que tá boiando. E não tá boiando de bobeira, tá giboiando. E enquanto o vacilão tá lá, ó, paradão na dele, O mundo tá girando, as coisas tá acontecendo, o mundo tá evoluindo, as pessoas estão crescendo e ele tá o quê? Giboiando. E quando o mundo gira, vacilão roda, sabe por quê? Porque uma hora, seu moço, você vai ter que acompanhar a rotação. E se o mundo já girou demais, você ficar parado, na hora que você rodar, vacilão, você vai rodar demais. E você não vai aguentar a tonteira. E aí você vai ajoelhar. E quem sabe de joelho você aprende a rezar. Tomara! Então, seu vacilão que vê o mundo girando e tá paradão, faço nada, seu moço. Que uma hora você vai ter que rodar pra acompanhar o resto do pessoal. É, seu moço, é assim que funciona, é desse jeito mesmo. Nossa. É assim mesmo. O Mirim acha que maldade deixa rastro? Maldade? Maldade deixa é um lamaçal inteiro, né? Nem rastro não, seu moço. O que deixa mais rastro nesse mundo é maldade. Sabe por quê? Porque o bem que você faz, ele não te é cobrado. O bem que você faz, ele te é gratificado, somente isso. Mas o mal que se faz é cobrado. Então tem que saber cada pegada de mal que você fez, para lá na hora de você acertar suas contas, saber todos os seus débitos. Falar, ah, você fez isso? Pisou no rabo do cachorro e achou que tava de bobeira? O olho tava vendo, porque você fez de maldade. E a maldade deixa rastro. E o cachorro nada te fez. Por que da sua ação? Por mínima que seja a maldade, o que vale não é o ato, é a intenção. O ato de você matar e de você pisar no rabo de um cachorro, normalmente todo mundo vai falar que matar é pior. Mas você não sabe qual foi a intenção do outro que matou e a intenção do que pisou no rabo do cachorro. O que pisou no rabo do cachorro pode ter tido uma intenção pior do que o que matou. Pode. O que matou pode ter sido simplesmente por impulso para se defender. Não teve uma premeditação ali de que iria fazer o mal para alguém. Simplesmente foi uma emoção. E o outro não. O outro premeditou pisar no rabo do cachorro para ver ele gritar porque ele sente prazer. E aí vai ser muito pior essa moça. Porque a intenção é que é besta. A intenção de longe ela circunda, aquele ali tá de má intenção. Má intenção chegará até ele. É assim, seu moço. Tudo que vai, volta. E é assim que funciona. E é desse jeito mesmo, E é seu assim que moço. E é assim que é, ué. Não tem outro jeito de ser. Se é assim que é, não tem como ser de outro jeito, Sorry. ué. E é assim. Teve um mirim, tempestade, que falou pra gente assim, que aquele que fica em cima do muro é pá, leva as quadradas na cabeça. Como é que você interpretaria essa colocação? Quem fica em cima do muro toma tiro de feijão porque o dono acha que é ladrão. É isso que funciona. Você tem que decidir onde você vai ficar. Sabe por quê, seu moço? Se você pula pra minha casa, você ainda tem chance de se explicar. Se você fica do lado de fora, melhor ainda. Mas se você tá em cima do muro, eu não sei qual que é a sua intenção. Então toma tiro de feijão porque eu não vou pagar pra ver. Então é assim que funciona. Quem não se decide, sofre a consequência dos dois atos. Porque não sabe o que quer. Então vai sofrer dos dois lados pra ver qual que é melhor. Ah, esse aqui é o sofrimento, então vou ficar do lado de cá. Mas se você não escolhe um lado, vai ter que balancear de um lado pro outro. Vai ficar que nem pingue-pongue sofrendo de um lado pro outro. Aqui tá ruim, vou sofrer pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Quando você assusta, tá tontinho de sofrimento. E ainda tá em cima do muro, tomando balaiada. É assim que funciona, é desse jeito que é. É assim mesmo, seu moço. A gente pode, na vida, subestimar a maldade que existe em nós e nos outros? Seu moço, na vida vocês nunca podem subestimar em nada. Olha lá. Nem o mal, nem o bem. Sabe por quê, seu moço? Você sabe a intenção que tá no coração das pessoas nesse exato momento? Não sabe. O ser humano pode estar olhando pra sua cara e rindo pra você, planejando sua morte. Pode estar com cara fechada pra você de dentro, todo amor do mundo. Você nunca sabe a intenção do outro. Então a gente nunca subestima aquilo que a gente desconhece, seu moço. A gente espera de tudo. Mas primeiramente, a gente espera da gente. Por quê? Porque quando você se doa algo bom, você vai esperar algo bom, seu moço. É a lei de ação e reação. Tudo que vai, volta. Tudo que bate, vem. Então se você tá jogando coisa boa pro universo, o universo vai te devolver coisa boa. Mas se você tá jogando coisa ruim, seu moço, Pode ter certeza. Não subestima não, que as coisas ruins vão voltar. A lei de ação e reação, ela não falha. Não falha mesmo, seu moço. A vida é bumerangue. Nossa. Tudo que vai volta, seu moço. Não tem jeito. Assim que é e assim que é mesmo. Não tem outro jeito de ser, seu moço. ué. O bem que a gente faz é nosso advogado em toda parte? Nem sempre, seu moço. Ah. Depende da quantidade de mal que você faz. ué. O que adianta você dar ração pro cachorro e pisar no pão do mendigo? Tá valendo muita coisa não, ué. Tá trocando um pelo outro. Tá escolhendo um pra ajudar. Você tá escolhendo um pra ajudar, não tá fazendo a caridade de coração. Nossa. Tá fazendo a caridade condicionada. Tem que ter algo que condicione pra que eu possa te ajudar. Se não tiver, eu não te ajudo. Nossa. Então isso não é caridade, isso é vaidade, seu moço. Vacilo de caridade. Vacilão. E uma hora o mundo vai girar, ele vai rodar, porque tá aí boiando, vai cair, vai chorar. Mas tomara que aprende. Pelo menos assim não erra de novo, né, seu moço? E assim que é, porque é assim que tem que ser. Oh. É assim que funciona. É desse jeito, seu moço. Comenta essa frase, impossível é o grande pecar. Porque o grande não tem necessidade de fazer um mal pro outro. Como que o grande peca? Tem porquê. Grande não é aquele que se sente maior do que os outros. Grande é simplesmente aquele que sabe o seu lugar e que ele não é maior do que ninguém. Esse é o verdadeiro grande. O grande do coração. Quanto maior você teu coração, maior será teu tesouro nos céus, pai. É assim que funciona. Nossa. Se o teu coração é cheio de amargura, amargura terás como seu tesouro. Se teu coração é cheio de amor, amor terá como seu tesouro. E assim que é, porque assim funciona, não tem outro jeito de ser. É assim mesmo, seu moço. Quando a pessoa diz assim, não, eu sou melhor que ela, porque eu sou branca, ela é negra. Eu sou melhor que ele, porque eu tenho um carro. Ele nem carro tem. Como é que me ensina aí a pessoa a pensar? Simplesmente, isso é uma visão materialista, seu moço. Ah. Sou melhor do que ele segundo os preconceitos que a sociedade já colocou na minha cabeça de que é melhor e pior. Só conceito social, seu moço. Mas em conceito espiritual, quem que é o maior? O maior aí é o que sempre é mais humilde. Que ama mais, respeita mais. Dependente de cor, de raça, de religião. Dependente de qualquer coisa, onde você estiver, quem é seu guia é seu coração. Não é a religião. A religião é simplesmente um lugar onde o seu coração se sente satisfeito em poder ajudar uma quantidade maior de pessoas. Só. A religião não só serve pra te religar até Deus, papai. É só assim. Se você acha que a religião veio pra te fazer julgar, não, você tá contradizendo a religião. O único significado dela é religar. Religar a quem? A Deus. E se ela não te faz isso, sua religião não tá seguindo os preceitos do nome religião. Simplesmente isso, seu moço. E assim que é, porque assim funciona, assim que tem que ser, seu moço. Olha. É, ué. Desse jeito. Quando a pessoa diz assim, nossa, a minha vida fechou porque passei na frente de um terreiro de Umbanda, tinha lá uma imagem de Xumirim. Daí eu falei, não acredito em vocês. E agora a minha vida fechou, culpa de Xumirim. A culpa é minha dela fazer maldade pros outros. A culpa é minha dela ser invejosa, a culpa é minha dela ser egoísta, a culpa é minha dela ser vaidosa. Que culpa tenho eu dos seus vacilos, bro? O ser humano, ele é tão infantil que ela não tem coragem nem de assumir os próprios erros e tem que atribuir ele a nós, Exu. Pra que, seu moço? O que é que você ganha com isso? O que é que você ganha? Quanto melhor você fica falando mal da gente. Quanto melhor você fica, você não fica melhor. Você só aumenta a sua carga de preconceito. Consequentemente, aumentando a carga do que você vai receber lá na frente. Nossa. Porque o que você deseja é o que você recebe. Olha aí. O pai é justo pra todos nós, seu moço. E é assim que funciona. Mirim, não tem culpa de vocês ser ignorante, de vocês ser preconceituoso e de vocês ser vaidoso e egoísta. Nossa. Isso não é culpa nossa. Isso é simplesmente vocês não têm coragem de admitir e atribuir a culpa ao primeiro que vem na frente. E é assim mesmo que funciona, porque é assim que é, não tem outro jeito de ser, né? É assim mesmo. Nossa. É, ué. Otário igual poeira, aonde tu vai tem. Oh, se fala. Quem dera se tivesse tão pouco otário assim. Tem mais otário que poeira. Ai, quem dera. O problema é que as pessoas, nem todas são otário, mas os que não são fingem que é. Esse que é o problema. Por quê? Porque eu vejo o outro vacilando, eu vou fazer o quê? Quero ser igual o vacilão. Eu vejo o cara me preconceituando, eu vou fazer o quê? Vou preconceituar. Por que que o otário é igual poeira, segundo vocês falam aí? Porque se dissemina com muito mais facilidade. Porque se o fulaninho que é gordinho apanha na escola, em casa ele bate na mulher no futuro. Por quê? Porque vocês sempre querem atribuir a sua agressividade, a sua indignação a um objeto mais frágil do que você. Se você viu o valentão te bater na escola, você vai bater em alguém que não possa reagir. E aí vai se espalhando e se disseminando esses atos, que pra mim é só cambada de vacilão. Porque se o cara te bate, o que que você faz com ele? Ama. Ama. Fala com ele, ô irmãozinho. Vamos trocar uma ideia. Deixa eu te dar um papo reto. Por que que tu me bate? O que é que me te incomoda? Então vamos fazer o seguinte. Você fica na sua, que eu fico na minha. Você não me bate, eu não te bato. Se não quiser ser amigo, mas não precisa. Mas pelo menos pede seu tempo comigo. Porque eu não ligo pra isso mais não. Quiser me bater, pode bater. Eu não tô nem aí. Ele pede a graça, seu moço. A pessoa só gosta de fazer o mal quando ela vê que o outro tá caindo no mal dela. Se eu te xingo e você acha ruim e briga comigo de volta, todo dia eu vou querer te xingar. Agora se eu te xingo todo dia e você começa a ficar calado, eu perco a graça de te xingar. E aí eu vou procurar outra pessoa. É assim que a gente retribui o mal, com silêncio, com bem. Porque o mal ele enjoa, ele cansa, ele perdeu a graça de fazer o mal pra certa pessoa. E vai procurar o outro que ele possa dar gargalhada na cara dele. É assim que eles fazem. E assim que é, porque assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito de ser não. Nossa. Quando uma pessoa tem assim um medo, e aí esse medo começa a dominar ela, o que que Exumirim diz que ela pode fazer para se libertar desse medo? Confiar no Pai, ter fé em Deus e saber que tudo que é bom é de maior do que o que é de ruim. Aquilo que você dá força vai ser aquilo que te predomina, seu moço. Se você dá força pro bem, ele vai te predominar. Se você dá força pro mal, ele vai te predominar. Simplesmente assim. Se olha no espelho e vê o que tu vê. Se sente feliz, agradável, tranquilo. Se não, procure o que te faz bem. Procure o que te faz olhar no espelho e se sentir bem consigo mesmo. Quer se sentir bem? Se predomine no bem. Como se predominar no bem, seu moço? Aí tá a pergunta. Fazendo bem, aquilo que você planta, você colhe. Isso é o fato. Isso é lei. Isso é consumado. Acreditando ou não, vai acontecer, seu moço. E é assim que funciona, não tem outro jeito de ser mesmo. Ó, não faz porra nenhuma, mas atrapalha quem tá fazendo. Esse é o pior de todos. Comenta essa frase. Eita, seu moço! Oh, isso é aquele famoso vacilão que não quer ajudar, meu filho, não atrapalha não. Se quer se fuder, se fode sozinho. Quer se perder, se perde sozinho. Quer furar o pé, fura sozinho. Mas não chama o outro que tá caminhando no bem, não. E o que você que tá caminhando no bem, seu moço? Quando o mal te chamar, fala com ele. Sai pra lá, seu vacilão. Que eu tô de bobeira, mas eu não tô esboiando, não. E manda o mal pra lá, dá tapa na cara dele, dá chute no estômago, é, dá coronhada na cabeça, chuta o joelho, é, assim que você faz. Se o mal tá te incomodando, incomoda ele também. Fala, toda vez que você vir aqui me atazanar, eu vou fazer uma prece pra você, ô vacilão. Vem pra você É um ver. soco no estômago. É, eu tô armadão de evangelho, tô cheio da palavra de Deus na boca. Vem pra você ver. Vem pra você ver se nós não tá aqui. Trajadão. É, seu moço. O bem também tem suas armas. E o mal não tem escudo pro bem. Isso que é o problema. Porque na hora que o bem ataca, seu moço, ele fica sem reação. Mas aí pro bem atacar, ele tem que reconhecer onde tá o mal, né, seu moço? E se ele não reconhecer, ele fica giboiando e suscetível às armas do mal. Que o mal tá dentro dele mesmo. Exatamente. Sacando. Na cachola. O mal que entra na cachola é o mal que ele deixa entrar pro coração. O que entra pro coração se acumular, predomina. Se predominar, já era. Já é. Já era. Rodou. Rodou. Vacilou, girou, giboiou, rodou, caiu, não voltou. Ficou esticado, seu moço. E aí, com pica pro lado dele, porque é assim que é, seu moço. Não tem outro jeito de ser. É assim que funciona. Aí. Porque com Exu Mirim já é outra conversa, né? É, caiu, bateu, quicou, levantou a Mirim. Ah, e é Mirim. Não tem outra conversa, seu moço. Sabe por quê? Já caiu, já quicou, levantou. E aí não tem porquê, seu moço. Esse é o ciclo da vida. Você vai cair, vai bater, vai quicar, vai levantar. Vai cair, vai bater, vai quicar, levantar. O problema é se cair, bater, quicar e ficar. Ah. Aí não dá, seu moço. Aí não complica. Sabe por quê? Porque se você faz um negócio desse, é porque você não teve fé pra prosseguir. Você caiu na primeira batalha. E qual soldado que sai, não sai ferido da guerra, seu moço? Uhum. Impossível. Sabe qual que é o único soldado que não sai ferido da guerra? Que é que não lutou. Pronto. É? Não foi pra guerra. Não tem porquê. Ai, o único soldado que não é ferido é o que fica na cozinha. Fazendo marmitex. Pros outros que vão lá pra batalha, dá aquela mascadinha. Uhum. E se você ficar de bobeira no campo de batalha, você ainda tá de pé. O problema é quando você começa a jiboiar. Aí se você jiboia, você toma na culatra. Nossa. Esquece o capacete e toma headshot. É assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito de ser. É assim que é mesmo. Sapo que fica cozido é o que não pula. É isso mesmo, seu moço. Você já falou que o que tem um problema aí vai pular e o que não tem vai ser fervido. Simplesmente por isso, sabe por quê? Porque o sapão, ele já fala que ele acostuma com qualquer temperatura, né, seu moço? E ele tá ali esboiando a dele, foi pro panelão, a temperatura dele tá lá se equilibrando com a da água. Tô aqui esboiando, achando que é a minha do lago que tá subindo. Quando isso, o outro lá tá só na intenção. Vou comer um sapão hoje que tá esboiando. Se tivesse visto o perigo, tava pulando. Se tivesse movimento, não tava na panela. Nossa. E assim funciona. Aquele que para tá suscetível às miraculos e dor. Nossa. É isso que funciona. O ser humano que para, vira cozido. Por quê? Achou que o mal não tá chegando e o mal tá ali devagarzinho predominando ele. Quando ele assusta, já tá na panela, sem servir. E assim funciona, assim que é, não tem outro jeito de ser, né, seu moço? É, menino. Se eu te convidar, menino, pra se sentar, você acha que pode ser? Uai, seu moço. Pra nós é a mesma coisa. É a mesma coisa? Então vamos lá, seu vamos moço. Vamos sentar aqui, gente. Então vamos sentar, seu moço. Eita, seu moço. É, menino. Pode falar comigo, que eu tô aqui. Graças a Deus. Salve a Deus. Menino, dá exemplo pra gente. Quais são as panelas mais óbvias que o ser humano, nas quais o ser humano se demora dentro? Quais as panelas que quer? Que o ser humano, virando sapo, se demora dentro e acaba sendo cozido. Sabe qual que é? É, dá uns exemplos aí. Panelas. Ah, vou dar um exemplo primeiro, que a maior panela que o ser humano entra é na da provocação. Ai. O outro provoca, ele cai na panela. E aí o outro vai só aumentando o nível da água, aumentando o fogo, e o outro tá lá na panela. Tá segurando o carvão pra tacar no outro, achando que vai queimar o outro. Isso pra mim é vacilão. Uhum. Eu quero queimar o outro, vou pegar um carvão quente e tacar nele. Uhum. É, tá queimando só você, vacilão. É assim que acontece, seu moço. Uhum. A panela do egoísmo é a primeira que chega. E depois vem a da provocação, depois vem a da vaidade, depois vem a da distração. Por quê? Porque o vacilão tá giboiando, tá distraído. Quando ele pensa que não, aquele tanto de coisa já acumulou em cima dele, a panela já cozinhou e ele tá lá, giboiando. Nossa. É assim que funciona, seu moço. Mas a provocação é a pior, sabe por quê? Porque o passarinho provoca o cão até chegar no penhasco. Chegou no penhasco, o passarinho voa, aí o cachorro vai embora. Caiu na provocação da ponta, foi-se embora. Ah. Foi pular atrás dela no penhasco. E só ela ficou. E o outro caiu na panela. Nossa. É assim que é, seu moço. É assim que funciona, não tem outro jeito de ser, né? Tem que ser assim mesmo. Você falou, Mirim, eu falei. Que o mal Não tem nenhuma barreira forte o suficiente de proteção contra o bem. Fala mais sobre isso. Porque o bem, ele vence qualquer coisa. Sabe por quê? Porque o bem, ele vem do nosso mestre. E o bem é aquilo que vai levar vocês pro caminho da felicidade. E o caminho da felicidade não possa ter nada que seja o suficiente para obstruir ele. Basta da intenção do fulano. Se ciclano tá com vontade o suficiente de tirar aquela pedra do caminho dele, quem é aquela pedra, seu moço? Quem é aquela pedra? Uma hora ele arruma um jeito. Ela pode ser grande, ele pode ser pequeno e fraco, mas aí, quando ele tem vontade, ele arruma um jeito, seu moço. Mas que aquela pedra não vai ficar ali, não vai. Por quê? Porque o bem consistente e persistente vence qualquer barreira. Não Nossa. tem jeito, seu moço. É assim que é, assim que tem que ser, vai ser sempre, porque é assim que funciona, seu moço. É, ué. Quando se diz que por mais que se consiga esconder por algum tempo alguma coisa, nada fica escondido por muito tempo, assim como a lua e o sol. Explica pra gente um pouco sobre isso, menino. Primeiramente, o que vocês acham? Que vocês vão fazer a coisa e que o olho não tá vendo? Mas o olho tá vendo tudo, seu moço. Não é porque você fez de noite que não tem sol. O sol só não tá brilhando pra você. Mas do outro lado ele tá. Ele nunca deixou de sair dali. E não é porque anoiteceu que você tem que fazer tudo, sabe por quê? Vocês fazem o mal como se não chegasse o amanhã, mas o amanhã chega. E ele chega. E quando ele chega, o que que acontece? O sol ilumina a sua falsidade. E a falsidade que você fez durante a noite, quando o fulaninho não podia olhar no seu olho, o sol clareou para ele e agora sua máscara tá de fora. E o sol pronto para te mostrar. E que nem um vampiro você vai se derreter todinho. Essa moça assim funciona. É assim que tem que ser, ué. Não tem outro jeito de ser, não. Guardar ofensa e guardar mágoa é um tipo de panela? Claro que é. Só que essa panela é a pior de todas, sabe por quê? Porque é você mesmo que acende o fogo dela, não é nem o outro. Eita. Essa é a pior panela. Essa é a panela que o sapo fala assim: vou aqui só dar uma esquentadinha. Vou dar só uma esquentada porque tá frio. Só pra aliviar a musculatura. E deixa o fogo aceso. E a panela vai esquentando. E vai esquentando. É aquele fulano que tem asma e deixa a sauna ligada no seco. É, uma hora vai te cansar. E uma hora vai deixar você sem reação. E aí vai ser a hora que o vacilão vai rodar, né, seu moço? Não tem jeito. Guardar mágoa, guardar rancor. Tudo que é de mal que você guarda do outro, seu moço, faz mal pro outro, não. Só faz mal pra você. Faz mal é pra você mesmo, seu moço. É colocar a mão no fogo e querer queimar o outro. Né, seu amor, não tem outro jeito de acontecer. É assim que funciona, porque é assim que tem que ser, né, seu moço? Claro que sim. É. Medo é o pior conselheiro. O medo é o pior conselheiro. Essa é uma pergunta bacana, seu moço. Mas depende do tipo de medo. Porque o medo, ele paralisa, né, seu moço? Mas às vezes o medo pode estar te paralisando para algo bom. Às vezes você tá com medo de matar alguém e ser preso por causa das consequências, alguém descobrir. Aquele medo te paralisa, vai te impedir de executar essa ação, né, seu moço? E aí pode te fazer refletir. Então o medo nem sempre ele é uma coisa ruim. Às vezes ele vem para te alertar. Falar, opa, se preocupa com isso aí, seu moço. Porque você pode estar agindo de vacilão e uma hora o mundo vai te cobrar. Mas se é um medo desnecessário, né, seu moço? Aí não tem porquê. Aí é a fé que tem que vir acima de tudo, né, seu moço? Porque o medo, ele vem pra te alertar. Independente que seja. Pode ser pra coisa boa ou pra coisa ruim. Ah, eu vou fazer um trem ruim aqui? Tô com medo. Para e pensa. Se você tá com medo é porque alguma coisa em você tá vendo que aquilo ali vai ter uma consequência que pode te afetar no futuro, seu moço. É, não tem jeito. Se você tem medo é porque você tá vendo a consequência que pode te fazer mal. Se algo te faz mal, que você mesmo provoca, poxa, seu moço, não acende a sua panela no fogo. Lá. Seja mais esperto. Se quer acender a panela, controla o fogo e saiba o tanto que a sua batata tá fervendo. Porque se passar do ponto também fica mole demais. Vira purê. E purê não faz. Não faz carnaval, São Lucas. Faz não. Depende, né, São Lucas? Purê não faz carnaval, menino. Faz não, São Lucas. Purê é mole, seu moço. E moleza? Moleza não tem nada de bom não, seu moço. A moleza te deixa preguiçoso. A moleza te deixa desanimado. A moleza te deixa confortável numa situação desconfortável. A moleza te deixa que nem um sapo na água fervendo, seu moço. Vira cozidão. É assim que tem que ser, seu moço. Porque não tem outro jeito de ser. É assim que funciona. Uma pessoa fraca pode levantar outro fraco, menino? Depende da fraqueza. Pode usar ele pra se fortalecerem juntos. Olha, seu moço, você tá muito fraco. E eu tô com o mesmo problema que você. Mas vamos sair dessa, seu moço? Vamos. Então vamos ser forte. Mas o outro pode também usar o fraco pra se confortar. Ah, tem outro fracote ali na mesma situação que eu. Então tá tranquilo, eu sou o único, não. Vai depender da interpretação e da, do que cada um vai fazer com aquela fraqueza, seu moço. Não podemos generalizar, né? É assim que tem que ser, seu moço. Comenta essa frase, Chumirim. Cada um é o que é. Porque não tem como ser outra coisa, né, seu moço? Cada um é o que é, porque é assim que tem que ser, não tem outro jeito. Olá. Se você é o que você é, como é que você vai ser outra coisa? O problema é que vocês às vezes querem fingir ser o que não é. Nossa. E esquece que vocês é o que vocês é. Independente das máscaras. Sim. Independente que você tente fingir o que você não é, uma hora o mundo vai se revelar, seu moço. Uma hora as máscaras acabam, uma hora cansa, uma hora você jiboia, tira a máscara e descansa, o outro te pega dormindo. É assim que funciona, seu moço. Nunca finja ser quem você não é, porque uma hora seu verdadeiro eu vai ter que se mostrar, seu moço. Do lado de cá não tem falsidade, não. Do lado de cá é a verdade nua e crua. O que você não quer mostrar, nós vê. E é assim que é, porque tem que ser desse jeito, seu moço. Não tem outro jeito pra ser, não. Bonzinho, só se fode. É a maior verdade do mundo, né, seu moço? Por que, Juminho? Porque o bonzinho se faz de vítima. Ah. O bonzinho acha que ele é bonzinho. O bonzinho acha que não tem pecado. O bonzinho acha que não é merecedor de sofrer. O bonzinho quer ajudar todo mundo que não merece. O bonzinho quer dar pão pra aquele que não tá com fome. Só a fachada. É, o bonzinho só quer fingir de bonzinho. Só. O bonzinho é o lobo mau. Oh. Que tá ali fingindo pra Rapunzel que é a vovozinha. Esse é o bonzinho, seu moço. Mas se o cara não tiver de boiar, vai ver que é o lobão. Vai falar que não, seu moço. De bonzinho você não tem nada. Mete o pé. Porque você tem que ser bom, não bonzinho. Oh. Bonzinho só quer saber tirar vantagem em cima do outro pro outro ver o merecimento nele. Ah, vou fingir que eu sou bonzinho pra fulano, que esse aqui me ajuda. O bonzinho sempre quer algo em troca. O bom não quer não. O bom só quer dar aquilo que ele recebeu em troca. Só. O prazer dele é esse, doar o que ele recebe. O bonzinho é o contrário. Ele quer receber pra fingir que doa. E aí ele vai fingindo que tá doando pra ir recebendo. Essa é a diferença. Por isso que ele só se fode, não faz nada de coração. Não é sincero? É. O bonzinho também tá cheio de máscara. Que uma hora vai cair e o vacilão vai rodar. Nossa. É assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito de ser, não. Dá um exemplo do que é uma pessoa que se fodeu. O que que acontece com ela? Uai, seu moço. Simplesmente as coisas que ela espera não acontecem, né, seu moço? Como? Vou fazer o mal pro outro fazendo ele se fuder. Aí o mal que ele fez foi tão mal feito, mas tão mal feito que acabou ajudando. Deixou rastro. Tentou atrapalhar tanto que ajudou. Ah. Quando é pra acontecer, ô, seu moço, não tem jeito. É aquele que joga pedra e constrói um castelo pro outro. É isso mesmo, é isso mesmo. Falou, vacilão, manda mais uma pedrinha aí que só tá faltando essa. Vai lá, manda uma pedra. E dessa pedra eu faço o meu castelo. Porque cada um faz aquilo que tem dentro de si. Se eu tenho dentro de mim uma muralha, uma fortaleza, qualquer ofensa que venha só vai me fortalecer, seu moço. Não tem jeito, é assim que funciona. Agora, se o outro só tem ofensa, toda pedra que ele receber pra poder ajudar se ajudar a crescer o seu próprio castelo, ele vai querer tacar no outro e nunca vai ter material pra fazer seu próprio legado. É assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito, isso aí. Nossa. Então quem recebe uma pedrada deve recebê-la como? Depende, né, seu moço? Se ele vê ela vindo e não estiver esboiando, ele pode tentar, ele pode só desviar dela, né, seu moço? Ah, não, deixar essa pedra me acertar não, mas ela pode me ser útil. Vou colocar aqui. Essa aqui é a pedrinha do orgulho, essa aqui eu nunca quero tacar ela em ninguém. Ah, aquela outra pedrinha ali é do egoísmo. Beleza, não vai me acertar não, mas eu vou guardar ela aqui, porque egoísmo ele não taca nem mais ninguém. E aí você vai acumulando ali, ó, vai deixando as pedrinhas do outro guardado. E quando você pensa que não, você já viu lá o tanto de coisa que você não quer tacar nos outros. Fala, deixa isso aí. Deixa isso aí. Vira entulho. Todo material que não é necessário vira entulho, seu moço. E entulho serve pra quê? Pra nada. Pra nada? Toda ofensa que você leva pro outro vira entulho. Só que vai depender do que você vai fazer com esse entulho. Se você vai deixar ele de lado ou se você vai deixar ele na sua frente do seu caminho. Se você deixar ele na frente do seu caminho, vai ser só uma barreira que o outro está construindo no você. Em vez de você usar ela para construir seu castelo, você constrói uma barreira que te atrapalha a chegar nos seus objetivos. Então vai depender do que você faz com a ofensa do outro. Tudo depende do que você faz, seu moço. Ah. Independente da ação do outro. Independente do que o outro faz, o que vale sempre é o que você faz com o que o outro faz com você. Só isso que vale. É assim que tem que ser, seu moço. Diz que Exu Mirim dá suporte também para o fator controvertedor. Ah. Ah lá. Ou seja, que tem como função criar controvérsia e permitir visões a partir de outros ângulos. É bem isso? Mais que isso. Oh. É, seu moço. A gente vem para contradizer e para afirmar tudo ao mesmo tempo. Ah lá. Enquanto o outro acha que ele tá certo, nós vamos mostrar que ele tá errado. Enquanto ele achar que ele tá errado, nós vamos dar as pistas para que ele acerte. Vai depender da intenção. Se o outro se acha vaidoso demais, nós vamos mostrar para ele que ele não passa de um merda. Agora, se o outro se acha humilde demais e se faz de bem, aí nós vamos mostrar para ele a qualidade daquele bem. É assim que funciona, seu moço. A gente não vem para afirmar nada, mas a gente também não nega. Então aí fica para vocês decidir o que vocês vão fazer com o que a gente fala. Porque nunca sai da gente. Sempre entra em vocês, é diferente. Vai depender do que você faz com o que eu falo. A minha intenção pode ser diferente da sua interpretação. E a sua interpretação vai vindo do que você tem dentro do seu coração. Se o seu coração está cheio de amor, pode ter certeza que as palavras vão se dar muito bem aí. Se o coração está cheio de rancor, provavelmente vai ser uma barreirinha que vai entrar aí na frente do seu caminho. Mas a controvérsia, ela está em todo lugar. Não há ninguém que mais se contradiz do que vocês mesmos. Então, não precisa de fazer nada. Como é que é, Lili? Não tem ninguém que se contradiz mais do que vocês mesmos. Nossa. E aí, nós não precisamos de fazer nada. Só precisamos de mostrar o quanto vocês se contradizem. Ah, eu falo que eu amo, mas eu não faço uma caridade. Tá? Que amor, hein, seu moço? Nossa. Que amor controverso, né? Engraçado esse amor de vocês. É. Mas, já que é engraçado, vamos rir, né? Porque se chorar não dá não, são moço. É assim que é, assim que tem que ser. É o único jeito que funciona. Comenta essa, Mirim. É clássica, hein? Não é flor que se cheire e quer viver de perfume. Ô, tadinho, né? O problema desses é sabe o que, seu moço? Ele sabe que ele não é flor que se cheira. Mas ele vê uma flor boa de cheirar. E aí ele fala, se essa flor tá me vendo uma flor também... Vamos trazer ela aqui pra ver se ele gosta. Só que tem certas flores, seu moço, que exala o veneno de longe. E aí, nego, não chega perto. E aí, seu moço, aquele que exala o veneno, ele tá esperando o quê? Receber perfume de volta. E a vida não te devolve o que você não dá. Se você tá mandando veneno, você pode ter certeza que vai chegar o veneno. Só que o veneno não vai chegar pelas pétalas, o veneno vai chegar pela raiz. Porque é na raiz que está todo o problema. Oh. E aí ele vai agir sobre todo o outro ser. Uhum. Enquanto você está achando que vai cair uma pétala de cada vez, ele está lá só apodrecendo a sua raiz. E aí você nunca mais vai dar flor. Porque você achou que o veneno que você estava jogando um dia não ia voltar. E uma hora ele volta. O que você faz de mal chega. Uhum. Uma hora já não. Você vai esperar? Não. Mas vai chegar. Acredita? Não. Vai chegar. Mandou o mal, voltou o mal. Mandou o bem, chegou o bem. A vida é essa troca recíproca constante. É assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito de ser. E por onde Exu Mirim entra na nossa vida? Desde o momento que vocês descobrem que nós existe. Descobriu que nós existe, nós entramos na sua vida. Por que que eu falo isso, seu moço? Porque eu só entro na sua vida quando você abre as portas. Antes disso, eu tô ali por volta. Tô só de quebradinha. Tô de bobeira. Esperando a porta do seu coração abrir. Porque eu só acho sobre a sua vida, seu moço, a partir do momento que você reconhece isso. Eu posso ter minhas funções externas? Posso. Mas o reconhecimento, ele só vai vir depois que descobrir o que eu faço. Se você não descobrir o que eu faço, eu nunca vou ter feito nada. Então eu nunca vou ter entrado na sua vida. Isso na sua concepção, né, seu moço? Mas do lado de fora a gente tá agindo. Mas se você ainda não entendeu isso, eu não posso te confirmar. Porque na mente do outro ele vai pensar, não acredito em Mirim, como é que ele age sobre mim? Não é. Então se você não acredita, continua não acreditando e nós vamos continuar agindo do mesmo jeito. E aí é assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito de ser. Porque é assim que é. É assim que é, seu moço. Mirim, a segurança, a gente sabe que não pode ser vã, mas real. Então deve vir do interior, não de aparências ou de fanfarronices. É assim que é? A segurança, ela vem de dentro, né, seu moço? Ah. É, meu, seu moço. Sabe por quê, seu moço? Cofre forte é o coração, né, seu moço? Oh. E se o seu coração, ele tá bem guardado, não entra nada ali não, seu moço. Se a segurança que tá aqui dentro, ela te conforta sobre toda e qualquer circunstância da sua vida, se no seu coração você tá seguro de que tudo que acontece na sua vida tem um porquê, um pra quê, tem Deus nessa ação, você está seguro de que aquilo vai ser confortado, seu moço. Mas se você não acredita nisso, você não tem segurança nenhuma. E aí você acha que tudo que acontece na sua vida vai te destruir, é o fim de tudo, eu nunca vou passar por isso, olha que dificuldade. Isso é porque você não tem segurança. Se você tivesse segurança, você confiava em Deus e sabia que tudo aquilo tem um motivo e que vai passar quando você aprender. Tudo que tiver de aprender, seu moço. É assim que funciona. E é, olha, não tem outro jeito de ser não. Claro. Faz um comentário a respeito disso, Exu Mirim. Mobiliza os talentos que o Senhor te confiou. Faz depósito de compreensão e bondade, paz e bênção que te sejam possíveis. E caminha para adiante, trabalhando e servindo sempre. Tudo que Deus te deu, meu filho, não foi para você guardar no bolso, não. Tudo que Ele te deu, foi para você passar para o outro. Se o pai te ensinou a plantar, ensina o outro a plantar. Se o pai te ensinou a colher, ensina o outro a colher. Se o pai te ensinou a capinar, ensina o outro a capinar. Porque se o outro aprender, é dois para capinar. Então o lote vai ser limpo mais rápido. A evolução, ela é em conjunto. Tudo que você aprende não é para você. É a oportunidade de você poder ensinar alguém. E se alguém se sentir grato, poder te ensinar algo também. Tudo que Deus te deu, não foi para você guardar. Tudo que Deus te deu foi para ver o quanto você iria conseguir espalhar aquilo que Ele conseguiu te dar. E aí, por isso, Ele vai ver a sua obra. Pela sua obra vai vir o teu mérito. É assim que funciona, Senhor. Muitas pessoas têm fé. O Espiritismo ensina a ter fé raciocinada. E Mirim ensina a ter fé inteligente. Explica um pouco a respeito disso, Mirim. Fé inteligente é só pensar pra ter. É essa, moço. É simplesmente essa. Se você raciocina, se você pensa na fé que você tem, aí ela vai te mostrar. Mas se você tem aquela fé cega, seu moço, não vale de nada. Sabe por quê? Porque a fé cega, ela só vê aquilo que você quer ver. A fé raciocinada, a fé inteligente, ela vai te mostrar aquilo que tá acontecendo de verdade. Por quê, seu moço? Se você tá construindo uma parede e você sabe que precisa de tijolo, você vai ter uma fé inteligente de quê? Falar, eu vou ter fé que eu vou conseguir a quantidade de tijolo necessário para me terminar essa parede. A fé cega é qual? Deus vai abençoar, vai aparecer uns tijolos aí e eu vou terminar essa parede. Não vai aparecer nada, você que não procura não. Aí vem, vai achando que o muro vai construir sozinho. Isso é fé cega. É esperar aquilo que você sabe que não vai chegar. A fé inteligente é pensar naquilo que você está querendo buscar. E ver se realmente é possível e se é do seu mérito receber. É, seu moço, é assim que é. Não tem outro jeito de ser, não. A fé inteligente exige disposição? Com certeza. Se você não tem disposição pra pensar e ficar só esperando as coisas acontecer, você nunca vai ter uma fé inteligente. Nunca. Sabe por quê, seu moço? Se você tá esperando que o reboco passe na parede sozinho, você não tá se agindo, você não tá tendo perseverança, você não tá se movendo. Se você não se move, nada acontece ao seu favor. Aquele que tá parado, ele vai receber o quê? Inércia. Vai ficar ali, paradão, jiboiando. E se a pessoa disser assim, mirim, mas eu sou filho de tranca-ruas, eu não tenho que fazer tudo que todo mundo faz, que é aí filho de marabô, de iramundo. Eu sou filho de tranca-ruas, não tem que me matar tanto assim, não. E aí? Bacana. Sou filho de tranca-rua, não tem que fazer o que os outros fazem, não. Beleza, se os outros não... Se os outros forem egoístas, se os outros forem preconceituosos, se os outros forem ignorantes, você não tem que fazer o que eles fazem mesmo, não. Agora, se o outro for bom, se o outro for amoroso, humilde, tem que fazer assim. O que vale se você fez de tranca-rua? É. E aí? Pois é, e você? Você é o quê? Ah, entendi. Ah, eu sou filho de tranca-rua, beleza, e você? Você é o quê? Vacilão, é? É vacilão. É vacilão. Tá jiboiando. Ah, tô contando com meu pai, tá? Seu pai não tá aí todo tempo, não. Ah, vou construir a parede aqui só quando seu tranca-rua tiver. Aí seu tranca-rua viaja, fica 2 anos fora. Podia ter construído uma casa inteira, mas ficou esperando seu tranca-rua. Não, seu moço. A ação, ela tem que partir de você, nunca é do outro. O que eu quero pra mim, eu começo por mim mesmo. E se alguém se sentir afim do meu trabalho, que ele me ajude. Será vindo de bom grado. Mas se eu quero algo, eu começo por mim mesmo, nunca espero do outro. É assim que funciona, seu moço. É assim que é. Tem que ser assim. Estamos chegando perto dos minutos finais. Sabe. Qual é a maior mensagem de Exumirim para a humanidade? A maior mensagem de Exumirim para a humanidade, eu acho que devia ser, sabe, seu moço? É vocês começar a ser mais sincero com vocês mesmos. Primeiramente, deixar essas máscaras de lá. Porque não tem necessidade. Porque aqui vocês vieram para ser sincero. Se sinceridade você quer, sinceridade você dê. Deixa essas máscaras de lado, porque você tá fingindo ser quem não é pra você mesmo. A mentira tem perna curta e ela nunca chega no outro. A mentira sempre incomoda só você mesmo. Porque o outro não tá nem aí. Mas a mentira que você conta a você mesmo, ela te engana, te prejudica, te aprisiona e te faz sofrer. Seja sincero para com todos. Todos serão sinceros com vocês. Deixa a hipocrisia de lado e começa a usar o amor e o bom senso, que vocês vão ver como é que a vida de vocês vai encaminhar. É assim que é, seu moço. Não tem outro jeito de ser, não. Lá o Exu Mirim. Ah, seu moço. Exu Mirim é Mojubá. É, Mojubá é o que vocês falou. Mirim, na sua mensagem final, explica pra gente qual que é o propósito da vida. O propósito da vida? Amar. Não tem por que fazer outra coisa. É a única coisa que me deixa feliz. Mas aí eu vou te perguntar agora, seu moço. Propósito de qual vida? Da vida da carne? Da vida material? Da vida na terra? Da vida espiritual? Cada um tem um conceito de vida, né, seu moço? Discernimento. Isso é muito relativo. Se o cara tem um conceito de vida apenas como a terra... Isso aqui acabou? O conselho que eu tenho pra ele é faça o máximo de bem possível. Que você pode achar que acabou, mas não acaba não. Faça o máximo de bem possível. E lá do outro lado, o conselho que eu tenho pra você é continue o bem que você fez aqui. Esse é o conselho pra qualquer parte da sua vida. Porque se você faz o bem de volta, volta pra ti. É assim que funciona, seu moço. Não tem outro jeito, senão. Tá certo. Qual que é a sua mensagem final pro encontro de hoje, menino? Mirim vai pedir que vocês façam uma coisa consigo mesmo. Seja sinceros para os quais seus limites. Simplesmente isso. Reconheça os seus limites, sejam sinceros com vocês mesmos. Prometam a vocês mesmos fazer o maior bem possível a todos vocês e ao próximo. Porque assim, o bem maior chegará a todos vocês. E é assim que tem que ser, seu moço. É assim que funciona. Não tem outro jeito, sei.